luxuosa Carroça da Saudade, com o Wellington Franjinha. Oferecimento Júnior do Comércio, RW Multimarcas, Malucos Lanches, Estrela Tour, Rony Autopeças, Oficina RC, Gilson Lanches, Tacacá da Diva e Oficina Nogueira. Vem daí, Lúcio C10. Aperta o rec e põe pra moer. Segue o líder. Lúcio Campos, na cidade. Pois é, a saudade, né, meu irmão? Vamos embora, viajou! Franjinha agora no comando. Dije bien qu'a chanté la vie de papillon. Equipe curtindo a vida. Dá pra aqui o nosso amigo Cláudia Raíza, o Paraíba, Noemi, o Jeremias. Dá pra aqui curtindo a saudade, valeu! A polícia que for restaurada aqui. Costa, o luxuoso da Oficina RC. Levo que mandeu, mesa que carriveu. O amigo Rai Costa, junto ao lado da sua esposa, Regiane Costa. Por aqui, muito obrigado. Oficina RC é a melhor. Matilda na Aganila. Amigo Messias, o Daniel, família Magnetron, DJ Vitinho Show também. Um abraço pra você, tá bom? Alô, França Única! Amigo Robert também, áudio depósito, RF. E a Thaís Meireles. Tava com saudade desse casal, hein? Vamos aqui, só de boa. Raimundo Edmilson Moreira Menezes. Você perdeu sua identidade. Já se encontra aqui com Jefferson. Só na manhã é a carroça da saudade. Sequência da Caixa Preta, com o Fenomenal da Saudade, o Wellington Franz. Pitona Caceteiro. Comitiva Carroça é festa aqui no Moladinho, a líder das fronteiras. Tá por aqui, sai de boa. Ei, Vanderlei, o homem do Banco Central na área, papai. Les yeux peuvent pas plus qui chromosome. Génétique pas, j'en pardonne ça qui rivait. E aí, Júnior Barra? Reflexion des Júnior Arrinhado no camarote número 2. Você é sua celebridade. Tá aí, só na moral. Fala, Dudu, fala, Tati. Matilda na Ganila. No New York. música toca na íntegra. Nessa onda de cortar, não. Não just let go. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no way. Eu sou também do Guamá. Por aqui curtindo a carroça. Muito obrigado, valeu. Hoje é aniversário da graça da carroça. Aniversário antes da noite. Parabéns pra você, tudo de bom, tá bom? Agaston. I just call to say I love you. Bora, Julião, pega a patroa e vai dançar. I just call Alexandre do Whisky to say how much I care. I just call to say I love you and I mean tudo do Império. Um abraço a você, Baranildo. Como é que é, garoto? Tiaguinho Digital, Daiane das Marcantes, Samira também do Sideral. No warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaf, not even time for birds to fly to southern sky. Hora de dançar com a patroa. Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what it is, so old, so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Meu parceiro Lelé, um abraço pra você, o homem do Vero Peso. Nosso amigo Bigode de Ouro também. O rei da pescada amarela. Tá todo mundo junto e misturado. Que baidégua. Bigode, o rei da pescada amarela aqui, na carroça. Ao de lá del bene più precioso, ci sei tu. Ao de lá del sonho più ambicioso, ci sei tu. Ao de lá delle cose più belle, ao de lá delle stelle, ci sei tu. Dos fanáticos curtindo a luxuosa. Per me, soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei... Ai, Silva da Marambaia, já tomou sua pílula azul de hoje? Al di là della volta infinita, al di là della vita. Edmilson, Maria Edmilson! Por aqui do ladinho, Samara Joana! Luxuosa carroça da saudade. Aqui o primeiro lugar é o povo que diz. Segue o líder! Ao de lá, del bene più precioso, antes. E o Cílio também, sobre Miradama. Um grande abraço pra você. Lá do Divino Pastel. Lá dos Urunas. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu, per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei. E Marcelo do Telão, babuino aí. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Toca que o povo pede, papai. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, romance louca, que faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansa. Inibet91.com, o melhor site esportivo do estado do Pará. Vem pra Inibet, hein? Pode procurar o nosso amigo Diego Mesquita e fazer parte da família Inibet91.com, o melhor site esportivo do estado do Pará. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado. No verdadeiro giro de recordações, DJ Wellington Franjinha dá um show. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Fazer o que você quer, mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. O grupo dos filhos de Nova Olinda, apoio, querida nega, Edilson, helicóptero digital. Tudo isso é obsessão. Grande abraço a toda a rapaziada aí do filho filhos de Nova Olinda. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Larará, larará, larará. Contigo sonhei num lindo jardim. Sonhei que estavas perto de mim. Quando a... É, Zinhão, som da carroça. E não te vi. Som da carroça. Chorei, larará. De teu peito. Larará, larará, larará. E nesta noite então, de solidão, eu quero dormir, quero sonhar. No meu sonho então, eu quero te beijar. Beijar-te, amor. Teu corpo abraçar, sentir o calor. Abraço, meu amigo Chico, do teu lá do Chico Lanches. Por aqui curtindo a saudade, meu irmão. Me digam então, que fiz eu de mal pra meu sonho não ser real. Larará, larará, luxuosa carroça da saudade. Eita, carroça faz égua. Deixar-te, amor, teu corpo abraçar, sentir o calor do teu corpo. Seu amigo Paraíba, aí Paraíba, na beiraria do Paraíba, lá no Bengola. Que fiz eu de mal pra meu sonho não ser real? Larará, larará, larará, larará, larará. Isso aqui vai pro pombo doido, pombo doido. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim? Lúcio Campos, na cidade. Me amar. O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Que você prometeu. Seu amigo Marquinho da Tese, abra aqui um grande abraço. Hora de dançar com a patroa, né? Saudade rolando. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Amigo Denilson, tá por aqui, um grande abraço. A curtindo a carroça. Valeu, valeu, valeu. Se foi você quem lutou pra acabar. Pensa numa música linda aí. Vou tocar ela na íntegra. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, Adilson da Unimed, esqueci. Abraço a você, Adilson. Luxuoso. Detalhes pequenos. Diel agora. Luxuoso Diel. De tanto. Temos copos personalizados. Meu sente. Aí da carroça, muita camisa. Chapéu também. De tudo. Os envolto em som. Aqui na barraca luxuosa do Diel. De tanto cantar minhas canções ao vento. Robert, do Depósito RF. Sou como. É famoso, né, Robert? Já não sei o que sinto. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer. Fernando da Estrela Tu, melhor que eu. Agora é uma empresa de turismo do estado do Pará, Estrela Tu. De tanto ocultar a verdade com mentira. Ai, Costa, amanhã tem casota. Enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar o que eu não. O Clevinho da NBET91.com. Hoje eu vivo a chorar o que eu sempre temia. Esqueci de viver. Hudson e sua bandeira luxuosa. Esqueci. Aí na brecha. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Carroça da Saudade. Luxuosa. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo. Esquecendo até dos melhores amigos. Olha aqui a carroça da saudade, viu? É saudade aqui. De tanto lutar sem bom, pensar no placar. O que ele te toca aí, flashback, marcante. E sem querer. Não pode perder a originalidade. Que eu vivo. Não te esquece disso. Contigo. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Arrepia, arrepia, porque aqui é a carroça. Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Aniversário aí da Feira Mãe, né? Comemorando seu aniversário, suas filhas. Por aqui, sua filha Léo. Léo Fera. Ela diz aqui na mensagem: te amo, mãe. Tá do ladinho dela. Comemorando seu aniversário. Parabéns. Sucesso, saúde, muita paz. Que papai do céu derrame muitas bênçãos em você. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos. Xingamos, pode escrever. Esqueça e não ligue pra isso não. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto. Eu te espero, pode escrever. Meu grande amor, eu preciso de você. Luxuosa. Tem meu amor e tem tudo de mim. Devia entender. Já nove aniversário na carroça da saudade. Sei que jogou tudo. Chegando você aqui na minha show, hein, gente? E não fui eu. Você é pai deguão. Você quem errou. Amanhã Luxuosa está no casota, viu? E ainda existe a segunda-feira do Bancreve. O que passou nós devemos esquecer. Impressionante, o povo pediu a carroça do Bancreve. Eu te gosto. Segunda-feira. Eu te espero, pode escrever. Meu grande amor, eu preciso de você. De você. Falando em música linda, né? Pois é, meu irmão. DJ Wellington comanda. Já estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. Quero alguém que tenha um coração e seja como o meu, sozinho. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de estou cansado de chorar. Parceiro Fernando da Segúnia. De tanto caminhar. O homem da arterial. Quero alguém que queira. Quando o Léo apareceu, soltaram ele. Prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu amo. Bora, Dudu, bora, Tati. Que não me deixe triste. Que tenha muito amor pra dar. Na hora de dormir. Cíntia, a luxuosa dos sem limites. Angélica das Megas Tops, ali no camarote. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar. Seria ao vivo dos Josias. Essa aqui, atrás da carroça, com Lúcio Campos. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame. Que não me deixe triste. Que tenha muito amor pra dar. Positivos na área. Dia 9, aniversário deles. 6 anos, papai. Primeiro fã clube da carroça. Na hora de dormir. Na hora de dormir. A melhor e a maior aparelhagem do norte e nordeste do Brasil. Orgulhosamente Marajoara. Você vê como tá, viajou? Você vê como tá, viajou? Frangília vai detonando. Daqui a pouquinho, Banco Central. Gravação do DVD da banda 007. Bora botar pra moer, papai. Bora botar pra moer. Bora botar pra moer. E o Brandina vai detonando. Eu só quero amar. Me dá um beijo. Quero te encontrar. Aqui é Lúcio CDs. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Porque te amo. Vem que eu te quero. Meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Bora, viajou! Eu só quero amar. Tô passando um DVD da banda 007. As noites de lua. A galera é eufórica. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Simbora, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Se ando no Oriente, um magazinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Luxuosa carroça da saudade. Pitona caceteiro. DJ Wellington. Ela veio do Talibã, era filha do Pilar. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Ali babá, eu te babaca dancei. E no meio de uma guerra até Antraz eu peguei. Antraz, não foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Thank you. mina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Conta pra mim teus segredos. Quero ver essa viajão aí, ó. Tua história de amor. Quero estar do teu lado, na alegria e na dor. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar, no olhar. Vamos lá, Lúcio! Você feriu meu coração e agora fiquei na solidão. Sem teu amor, sem teu calor, carente tão louca de paixão. Lembrando da época que eu tocava lá no Mauro Som, rapaz. Depois caminhão, vou dar pisão. Um abraço aí, nosso amigo Juí Brasão, nosso amigo Padre também. O Alexandre, família Teroné. Tá por aqui, um grande abraço do Brasília. Você é como um sonho, se você J-Som, a qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão. Paulo Chapadão, um grande abraço pra você, para Paulo! Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção. Contagiando o meu coração. Vem dançar brega com o J-Som. Nessa noite especial, vou curtir com o J-Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. Passa povo, vai. Atenção, Papita, dá um chega. Era, aqui com Sandoba. Aí, Papita. É Jota Som. É Jota Som. Vem dançar ao som do seu Jota Som. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com Jota Som e com o fruto sensual. Som do seu, J-Som, DJ. Seu amigo Cláudio também, da equipe Curtindo a Vida. Vem, tá por aqui. Com J-Som e com o fruto sensual. Fruto sensual. Venha dançar. Ela é o sonido que vai tocar. Bora viajar! Um, dois, três, vai! Hoje acordei pensando em você. E quero que saia dessa noite. Eu vou te ter em fim. Sozinha, bora botar pra moer, papai. E com você eu quero dançar. Quero me entregar de corpo inteiro até o zóia. Amanhã já tem pesquisa. Tem pesquisa já, amanhã. É. E com o sonido eu vou viajar. É a força jovem que vai me envolver, sim. E canta esse brega, fruto sensual. É mais um fenômeno que faz você delirar. Daqui a pouquinho, a banda é campeão Norte e Nordeste, a melhor banda de Arrocha. É o El Sonido, Foco Central, que vai tocar. Alô, Bigode, vamos fazer três pontos fora de casa. Eu sou do Tauá. Já tá ali,

Meu parceiro Ray Costa, oficina RC. Pedir nada. Você numa oficina que desce seu carro, pai Deguão. Que eu quero. Parece que saiu da loja, babá. Olha, Ray Costa! Só em você, meu bem. DJ Wellington Franjinha, a máquina humana, tocando pra você. Onde se foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Sempre a esperar você e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim, vem bem pra mim. Tá se preparando o palco central? A vida é tão ruim. A 007. Liguei pra você. Foi tudo. Daqui a pouquinho, vamos passar aí pro palco. Quinta do uísque, meu amigo Kleber, como sempre. Representando super bem a família. Não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você, minha vida é tão ruim. Agora você tem a luxuosa. Vem carroça, vem, vem, vem, vem. Luxuosa carroça da saudade. A noite se foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Sempre a esperar você e não vem bem pra mim. Amigo Hudson. Não. Ele e a família por aqui, só na moral, na moral. Vem, vem pra mim. Sem homem das coloridas, lá do Ponte Show. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei. Um abraço, meu amigo Careca, um abraço. Sua amiga Mauri também. Lembra você. E quinta-feira tem um repá aí do Carroça é Festa, né? Não. Acho que eu vou. Deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Pensa numa música. Olha que a mulher diz aí, ó. Quero te dizer o quanto estou apaixonada. E desta vez não estou enganada. E quero sempre estar com você. Wellington Franzinha comandando. Eu quero viver te amando numa fúria louca. Sentir os teus abraços e teus beijos. Dizer que sempre quero te amar. Eu não quero te perder por nada desse mundo. Mesmo vivendo esse amor vagabundo. Mas quero sempre estar com você. Me dizer, querida Leca, errada, mas para 2020, importa, ano de eleição, né? É com você que eu quero viver. E a presidente atual vacilando. Vem amor, vem correndo para mim. Uma asa em teu jardim é de luxo. Eu quero ser. São Jorge, então chega aqui atrás da carroça. Desta vez não estou indo. Com a empresária Gabriela. E quero sempre estar com você. Eu quero viver te amando numa fúria louca. Sentir os teus abraços e teus beijos. Dizer que sempre quero te amar. Eu não quero te perder por nada desse mundo. Mesmo vivendo esse amor vagabundo, mas quero sempre estar com você. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada. querido, você, vamos dançar muito a roça, hein? No palco central 007 e a banda W7 chegando pra ficar também. Vem, amor, vem correndo para mim. Uma rosa em teu jardim, eu quero ser. Vai ver a música dela, Leca. Vem, amor, vem correndo para mim. Todo o amor que eu tinha na... Já temos CDs do Wellington Vanzini aqui atrás da carroça, o Lúcio Campos. E até meu modo de vida eu modifiquei. CD do Josias também, já se encontra aqui, Lúcio Campos, o nome da emoção. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que... Queria informações daqui a pouquinho do Palco Central, viu? Alô, Luciano! Que me respeite e me ama como eu sempre quis. Sua pele dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Após essa, vamos passar aí no palco central. Adeus, adeus, meu antigo amor. Bate perversa na comitiva, carroça é festa. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui. Meu amigo Murilo aqui do lado, yeah. Murilo dos Prejuízos. Fala, Sheikê. E recebi de você um adeus não tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Aí, cabeção, chegou o mestre de cerimônias aí. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. O show da carroça da saudade. A tecnologia mais moderna do planeta. Agora, aqui, pra você. Porque a história não se faz só de passado, e sim do presente e futuro. E nós, com trabalho e competência, estamos fazendo a nossa. Pois quem escreve a história no presente, jamais será esquecido no futuro. Obrigado, ouvintes, que curtiram o CD da Dona da Noite. Dona da Noite. Esperamos por vocês em nossos eventos. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão.